simples violão. Eu dedico esta canção às mamãezinhas do Brasil, mulheres guerreiras, vitoriosas. Pra vocês dou nota mil. Por onde eu passei, eu sempre encontrei mulheres assim, que não abandonam seus filhos nos momentos difíceis da sua vida. Mamãe, eu te amo, te amo, te amo demais. O meu amor por você esta canção às mamãezinhas do Brasil, mulheres guerreiras, vitoriosas. Pra vocês dou nota mil. Por onde eu passei, eu sempre encontrei mulheres assim, que não abandonam seus filhos nos momentos